Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais e rádios comerciais. Estamos cumprindo essa missão, o que eu sempre falo que nos dá muito prazer: ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Lembra você que, se você quer entrar em contato com a gente para alguma sugestão, críticas, comentários, pedidos musicais, se você quiser, pode fazer também seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, ao envio da sua lista para o nosso especial do mês. Especial do mês é o programa que vai ao ar na última semana de cada mês, feito por você, produzido por você, né? Você manda a listinha de música para cá que você quer ouvir, com 14, 15 músicas, e a gente então compartilha esse seu gosto musical com os nossos amigos, nossos ouvintes. O e-mail, então, é o batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. E este mês, quem nos mandou a sua lista de música, quem nos enviou o seu repertório, foi o Osvaldo Fernandes, nosso ouvinte que, do Rio de Janeiro, que mandou a sua listinha de música para que compartilhássemos com você o seu gosto musical. Osvaldo, já te agradeço pelo seu envio e vamos então já de pronto começar a ouvir o repertório que você nos enviou. Ivan Lins, do Ivan Lins e do Vitor Martins, Saindo de Mim. E do seu xará, Osvaldo Santiago e Paulo Barbosa, com Carlos Galhardo, Madame Pompadour. Você foi saindo de mim com palavras tão leves, de uma forma tão branda de quem partiu alegre. Você foi saindo de mim com um sorriso impune, como se toda faca não tivesse dois gumes. Você foi saindo de mim devagar e pra sempre, de uma forma sincera, definitivamente. Você foi saindo de mim por todos os meus poros e ainda está saindo nas vezes em que choro, nas vezes em que choro. Saindo de mim devagar e pra sempre, novamente. Você foi saindo de mim por todos os meus poros e ainda está saindo nas vezes em que choro. Nas vezes em que choro. Você foi saindo de mim Abrimos o programa ouvindo com Ivan Lins, do Ivan Lins e do Vitor Martins, Saindo de Mim, e com Carlos Galhardo, Madame Pompadour, do Oswaldo Santiago e Paulo Barbosa. Na sequência, vamos ouvir com o Gabriel Pensador, dele, Matei o Presidente, e em seguida, Roberto Carlos, Meu Pequeno Cachoeiro, de Raul Sampaio. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Fácil, tiro só, bem no olho do safado que morreu ali mesmo. Todo ensanguentado. Quem saiu voado com a polícia atrás de mim. E enquanto eu fugia, eu pensava bem assim. Tinha que ser tirado uma foto na hora que sangue espirrou. Pra mostrar pros meus filhos que ele limpou. Eu tava emocionado, mas corri pra valer e consegui escapar. Tá pensando o quê? E quando eu chego em casa, o que eu vejo na TV? Primeira dama chorando, perguntando por quê? Ah, dona

vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Sabe, meu cachoeiro, eu trouxe muita coisa de você, e todas essas coisas me fizeram saber crescer. E hoje eu me lembro de você, me lembro e me sinto criança outra vez. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Abrimos essa sequência ouvindo com Gabriel Pensador, dele, Matei o Presidente. Em seguida, com Roberto Carlos, Meu Pequeno Cachoeiro, do Raul Sampaio. Esse é o Bate-Papo Musical Especial do Mês, hoje ouvindo o programa produzido pelo Oswaldo Fernandes, do Rio de Janeiro, que nos enviou o seu repertório pelo Bate-Papo Musical 1@gmail.com. Faça você também como ele. Um dos grandes sucessos da música popular brasileira, uma das obras-primas da música popular brasileira, foi Ave Maria no Morro, na interpretação da Dalva de Oliveira, a composição do Erivelto Martins, é o que o Oswaldo nos pede para ouvir em seguida. E logo depois, Dick Farney e Lúcio Alves, do Tom Jobim e do Billy Blanco, Teresa da Praia. De zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem passarada alvorecer, sinfonia de pardas anunciando o anoitecer, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia reza uma prece, Ave Maria. Eleva a Deus uma prece,

Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, cê me engapa à toa. Sai fora, mulata, vê lá que me passo. Me casar contigo é coisa que eu não faço. Eu tenho a grana e a minha cor não pega. Somente a sua grana pode interessar. Mas pra botar a mão na minha grana, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, cê me engapa à toa. Sai fora, mulato, vê lá que se me passo. Me casar contigo é coisa que eu não faço. Eu tenho a nota e a minha cor não pega. Somente a sua nota pode interessar. Mas pra botar a mão na minha nota, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Mulato atrevido está me maltratando. O rebolar é novo modo de gingar. Aí fique sossegada que não é maltrato. É um ditado novo, é jeito de dançar. Mãe, se o papai souber disso, se zanga. Vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar. Mas o seu pai bater nesse mular, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. É fácil. Seu pai só pode bater em caçulinho. Deve ser do tamanho dele. E no conjunto todo. E no conjunto todo, ele tá com a mão na massa. Mas em mim, não. Moreninha linda, moreninha boa, que quer se casar comigo, cê é minha patroa. Sai fora, mulato, vê lá se me passo. Me casar contigo é coisa que eu não faço. Eu tenho a grana e a minha cor não pega. Somente a sua grana pode interessar. Mas pra botar a mão na minha grana, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Mulato atrevido está me maltratando. O rebolar é novo modo de gingar. Ai, fique sossegada que não é maltrato. É um ditado novo, é jeito de dançar. Mas se o papai souber disso, se zanga. Vai lhe chamar de feio, vai lhe rebentar. Mas se seu pai bater nesse cabrocho, também tem que rebolar, rebolar, rebolar. É. Também tem que rebolar, rebolar, rebolar. Mas também tem que rebolar. Mandei um recado pro meu namorado. Os classificados de um grande jornal, pedindo pra ele que um dia apareça antes que eu me esqueça e melhore o astral. Meu namorado é um sujeito ocupado, não manda notícias, nem dá um sinal. Eu ando meio com medo que um dia ainda ache a tristeza normal. Pensei no caminho que fosse seguro, um bom casamento na vida do lar. Eu sou do subúrbio e sei que o destino pra nós é bem simples, não vai variar. Sujeito ocupado, não manda notícias, nem dá um sinal. Eu ando meio com medo que um dia ainda ache a tristeza normal. O tempo me dado pra andar nessa terra é um tempo de guerra, um tempo cruel. Até os amores são tão mal cuidados que acabam virando uma coisa banal. Meu namorado é um sujeito mandei um recado pro meu namorado. De José Batista e Magno de Oliveira, ouvimos com Ciro Monteiro, famoso Formigão, Elisete Cardoso, a Divina, e o conjunto do Caçulinha, Tem Que Rebolar. Em seguida, ouvimos com Joana, do Renato Teixeira, Recado. No próximo bloco, vamos abrir relembrando a voz bonita e potente do Vicente Celestino cantando do Catulo da Paixão Cearense a belíssima canção Luar do Sertão. Em seguida, do Miguel Gustavo, com o Moreira da Silva, o moringueiro, o rei, né, do samba de breque, a música Rei do Gatilho. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo céu. Este luar cada cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há fria desta terra sem poesia, não se importa com esta lua, nem faz caso do luar. Enquanto a onça lá na verde capoeira leva uma hora inteira vendo a lua meditar. Não há numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há jeito, não, luar como esse no sertão. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. O Rei do Gatilho. Super Bang Bang de Mike Augusta com Kid Morengueira, o mais temido pistoleiro de visita. Temido pelos bandidos, pois só atirava em nome da lei. O Rei do Gatilho. Começa o filme com um garoto me entregando um telegrama do Arizona, onde um bandido de lascar, um bandoleiro transviado, que era o bamba lá da zona, e não deixava nem defunto descansar. Pedia urgente que eu seguisse em seu socorro. A diligência do oeste nesse dia ia levar 20 mil dólares do rancho Águia de Prata, onde a mocinha costumava me encontrar. Venha urgente, pois estou morta de medo. Só tu poderás salvar-nos. Beijos da tua Mary. Botei na cinta os dois revólveres que atiram, sem que eu precise nem ao menos me coçar. Assobiei para um cavalo que passava do outro lado, e com o bandido mascarado fui lutar.